Tá muito alto agora? Tá muito alto, extremamente? É pra baixar? Como é que é isso? Só pra saber aqui como é que funciona o volume meu pra tu, saca? Pô, a bateria tá aqui, ó. A bateria tá alta ou a bateria tá normal? A bateria tá de boa, né? Tu tá altão aqui pra mim. Eu vou fazer assim, eu vou baixar aqui. O mic tá muito alto, né? Melhorou agora? O mic melhorou agora? Ei! O mic melhorou? Melhorou o mic? Melhorou? Melhorou? Melhorou? Melhorou? Mic melhorou? Melhorou? Ei, como é que é? Como é que é? Melhorou, melhorou, melhorou, mic. Não? Peraí, vou baixar, batei. Então, menina, tem que deixar no menos 12. Tu deixou no menos 12, bebê, também? É viagem essa porra. Ei. Deixar no menos 12 do instrumento. Agora já baixei, né? Aí a batera. Tá muito alta a batera, né? Melhorou agora, né? Ei, som, ei.